Engraçado, né? Como às vezes a gente, no meio de uma multidão, ou tendo tantas coisas, a gente se sente tão vazio, tão solitário. Como isso é estranho. Você vê, né? Várias correntes vem tentando me aprisionar. Não sei mais quem eu sou, se essa dor vai acabar. Frente a frente com meu maior inimigo. Olhando bem, ele se parece comigo. É esquisito tudo isso que a gente vê. Ódio, sofrimento, choro, fica difícil viver. Crê que pra tudo isso existe uma saída. Que com o passar do tempo vai cicatrizar as feridas. A vida se torna muito complicada. Me sinto sufocado em meio a um rio de mágoas. Sentimento machucado, coração quebrado. Traição por todo lado. Me sinto desamparado, abandonado por quem se dizia amigo. Procuro não encontro esconderijo do altíssimo abrigo. Preciso de um refúgio. Parece vão o meu clamor, o meu esforço é nulo. Eu fujo de quem pode me dar uma força. Ao mesmo tempo eu ponho minha cabeça na forca. A morte parece estar se aproximando, me tragando, me levando, às vezes me abraçando. Vou me afastando da luz que eu tanto procuro. Sinto medo, sinto frio, me sinto preso no escuro. Desilusões humanas são tantas e hoje eu digo: por confiar no homem, me tornei maldito, arrependido. Hoje luto pela vida, estreita e dolorosa eu vou seguindo a minha trilha. Na correria, vou dar um tempo e refletir. Um caminho em que estou, se devo sair. Imploro por companhia, mesmo estando cercado de uma par de gente que diz estar lado a lado, mas de que lado? Isso, mano, eu não sei. Se na hora do sufoco me acusaram, pois errei. Sem falsidade, peço perdão pela maldade. Pra quem entendeu errado quando eu falava a verdade. Sinceridade, deixo quieto, agora sigo em frente. Pois descobri que meu maior inimigo é minha mente. Deus, eu sou o meu maior inimigo. Senhor, eu conto contigo. Em ti eu encontro abrigo. Ajuda-me. Deus, eu sou o meu maior inimigo. Senhor, eu conto contigo. Em ti eu encontro abrigo. Ajuda-me. A dor da perda, da fome, da traição, da solidão. Pra não morrer condenado a alguns anos de reclusão. Indecisão se vou se fico, a dúvida persiste. Quando decidem sair fora, alguém me diz que fique. Me faz lembrar de algumas vidas, de algumas corridas. Ser exemplo para alguém parece até ironia. No dia a dia a agonia parece menor. Mas o difícil é no meu quarto quando estou só. Lembranças vêm em minha mente, logo eu começo a chorar. Segredo, promessas e planos que não vão se realizar. Interrompidos por orgulho ou falta de paciência. A inteligência agora é usada só pra dar a sentença. Desavenças maior que o amor de Coríntios. O espaço, um bem, vale mais que um carinho. O desafio em minha vida é amar o inimigo, dar outra face, ganhar um beijo e mesmo assim dar abrigo. Reprimido e acuado ficam meus argumentos. Diante de tanta tristeza, por teu conturbado momento. Nesse momento, o melhor é seguir em frente. Pois descobri que meu maior inimigo é minha mente. A promessa é nossa, a vitória é nossa. Somente a gente é que vai poder barrar os sonhos, os planos de Deus para nossa vida. Nós somos o nosso maior inimigo, a nossa maior dificuldade, a nossa maior barreira. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para tua vida, a não ser você.